acidente.

esconde la mia bocca. Io quero de novo te sentir. Dança, vai, dança pra mim. Até esse chão pegar fogo. Vamos já sair daqui. Caminhando na praia, dois copos de cerveja. Namora a noite inteira. Tá contigo é tão bom. Sai da roda e me beija. Que o meu corpo incendeia. Quero que todos vejam. Todo dia, todo dia. Todo dia, todo dia. Fez cair a nossa roupa. Eu quero de novo te sentir. Dança, vai, dança pra mim. Até esse chão pegar fogo. Vamos só sair daqui. Caminhando na praia, dois copos de cerveja. Namora a noite inteira. Estar contigo é tão bom. Sai da roda e me beija. Que o meu corpo incendeia. Todo dia a nossa viagem, viagem, viagem, viagem, viagem, viagem, viagem, viagem. Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, estamos então com um programa que tem por título Viagens da Saudade. Eu hoje vim mais tarde um bocadinho porque pensei do seu Lionel estar cá, é por isso mesmo que a gente começou a nossa emissão um bocado mais tarde. Então, mas não faz mal, a gente está aqui. É o que interessa, vocês ouviram bonitas músicas que a nossa Gigi passou. E vamos continuar com o nosso programa até ao meio-dia. E então, com Viagens da Saudade, vamos continuar já com o nosso Marante, Não Posso Negar Que Te Amo. E então, hoje somos o 14, terça-feira, 14 de abril de 2026, e conta a nossa meta. Hoje estamos com 8 graus, a 16 ou 17 durante o dia. Vai fazer bom toda a semana. Então, aproveito bem este tempo e vamos à música. Então, para vocês aí desse lado, muito muito bom dia, fique bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Não, eu não posso negar que te amo demais. Só Deus sabe a falta que o teu amor me faz. Volta para mim, meu amor. A minha vida mudou sem te ter do meu lado. Sei que o erro foi meu, não precisas dizer. Eu fiz tudo errado, não devia fazer. Mas eu não sabia o tesouro que eu tinha.

junto ao seu peito, que depois do amor te cobre de beijo e diz baixinho tudo que eu desejo, que acaricia teus cabelos devagar, que te faz sentir, te faz arrepiar, que te olha fundo, te faz perder o chão e te prende inteira na sua paixão, que de manhã cedo te acorda sorrindo, que diz que te ama mesmo dormindo, que faz do teu dia um sonho real e transforma tudo em algo especial. Esse cara sou eu, esse cara sou eu. Sou o cara certo pra você, o que nasceu só pra te querer, que te faz feliz, que te valoriza, que em cada detalhe te eterniza, que enxuga teu pranto quando você chora, que fica contigo, não vai embora, que mesmo em silêncio te entende bem e prova no gesto o amor que tem, abre a porta quando você vem, que faz do simples um grande também, que te beija a boca com intensidade e vive contigo essa realidade, que sente tua falta só de um segundo e faria tudo pra parar o mundo só pra ficar mais um pouco contigo e dizer que és mais que um sonho antigo. Esse cara sou eu. Bom, então estamos com esse cara, sou eu, DG Rumo, e vamos ficar a seguir com Carlos Fernandes, Ponte Aérea, que tem por título Entre Beijos à Distância. Desiste, que mesmo nas dores ainda insiste, que luta por nós, que não vai fugir e só quer contigo viver e sorrir. Esse cara sou eu. Começa, meu coração já sente sua falta. Naquele aeroporto de manhã, sentimento explodia. Malas prontas, último beijo e último abraço, você se despedia. Observo o avião da janela do aeroporto, sumindo entre as nuvens do céu. Com ela leva meu coração, uma bagagem cheia de amor e paixão. Hoje chegou o dia da viagem, você ainda não foi, a saudade já começou a bater. E nós dois, avião sobe e meu coração explode. nasceu sem olhar para trás. Meu coração se desfaz. Lembro cada beijo e abraço, ficaram em mim como lembrança sem fim. Perto ou longe, você está em mim. Longe em distância, mas dentro do meu coração. Vai ficar. Ora, então estamos à escuta de K.L. Fernandes, que tem distâncias de beijos à distância. Então vamos a ficar a seguir com Fábio Reis, Sanfonia. Bom, vamos lá ver o que é que isto dá, que é uma canção que venho descobrir. Nunca vou esquecer. Que não para de tocar. Quando ele toca, a turma toda quer dançar. Tem um sanfoneiro que não para de tocar. Quando ele toca, faz poeira levantar. Tem um sanfoneiro que não para de tocar. Quando ele toca, a turma toda quer dançar. Tem um sanfoneiro que não para de tocar. Quando ele toca, faz poeira levantar. E a galera quer dançar nesse bailão. E o sanfoneiro puxa um fole animado. Toca baião, toca xote, arrasta pé, maneirão, chamamé, sempre no mesmo compasso. E o bate-coxa a noite inteira vai seguindo. E não se vê ninguém parado sem dançar. É no embalo desse sanfoneiro bom que alegra esse povão até o dia clarear. Tem um sanfoneiro que não para de tocar. Quando ele toca, a turma toda quer dançar. Tem um sanfoneiro que não para de tocar. Quando ele toca, faz poeira levantar. Tem um sanfoneiro que não para de tocar. Quando ele toca, a turma toda quer dançar. Tem um sanfoneiro que não para de tocar. Quando ele toca, faz poeira levantar. E nesse shot hoje o bicho tá pegando. Todos dançando é dois pra lá e dois pra cá. E o sanfoneiro puxa um fole animado. No meio dessa folia não tem hora pra parar. E o bailão na madrugada pega fogo. E só se vê casal dançando no salão. No fim do baile é que a coisa esquenta. Agarradinho na morena toca sanfoneiro bom. Tem um sanfoneiro que não para de tocar. Quando ele toca, a turma toda quer dançar. Tem um sanfoneiro que não para de tocar. Quando ele toca, faz poeira levantar. Tem um sanfoneiro que não para de tocar. Quando ele toca, a turma toda quer dançar. Tem um sanfoneiro que não para de tocar. Quando ele toca, faz poeira levantar. Oito e são 10:01 aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2 e vocês estão à escuta da emissão que tem por título Viagens da Saudade. Então, como tenho Viagens da Saudade, vamos fazer aqui passar uma cançãozinha que diz Sabor a Férias no Autocarro do Amor. Então vamos lá escutar. tocar um dia entrei e eu nele tudo estranhei. Duas empregadas bem gentis, como nunca teve este carris. espelho o que te doa. É o que vais aprender no espelho que te doa. É o que vais aprender. De que serve a resistência? Do que não podes mudar? De que serve a resistência? Continuamos com o Trio Cláudio, quando partiste. São 10 horas e 10 minutos e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Vocês estão na presença de Lourenço, da 9 até ao meio-dia. Da 9 não, que eu comecei a quase 10 menos 20. E então estamos cá para passar as nossas belas músicas. Então, uma ótima manhã para vocês. E eu volto para não pegar a minha vida. Não te podes censurar, se sei bem. Podes dar a quem quiser calor. insisto, juro em vencer a saudade. Chorar, me gritar, se da verdade é tão cruel a voz amarga da saudade. Eu não te posso censurar, sei bem, podes dar a quem quiser. E vimos escutar Trigo de Clávio de Quando Partistes, e vamos continuar então com mais uma bela, e vai ser uma bela desgarrada para todos que gostam de ouvir desgarrada. Vamos ouvir aqui então uma bela desgarrada na Rádio Arcancel 96.2. Então, boa escuta. Comigo trouxe o Virgílio e o Faleiro. Ora, então íamos de escutar uma bela desgarrada, desgarrada de cantinha com Liliana Mateus e Virgílio Faleiro. E vamos continuar então as nossas músicas, e desta vez vamos continuar com uma música pedida que tem por título Cláudia Nayar, Com a Força de Deus. E esta música é dedicada de Manuela de Araújo para o seu marido, não esquecendo Rosi, Glória e Líbia. E também não esquecendo todo o auditório da rádio, todas as pessoas que a conhece, para todos os animadores, e não esquecendo o animador Lourenço também. E da minha parte, meu muito obrigado, e desejo-lhe um ótimo dia e tudo bom, com muita saúde. Então vamos escutar Cláudia Nayar. Então, vimos de escutar Cláudia Nayara com a Força de Deus, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo para o seu marido, Rosi e Lívia, e não esquecendo Glória também, a nossa animatriz das quartas-feiras, que ela já vai de férias, não é? E para toda a sua família e todos os animadores. Então, e vamos continuar com mais uma bela música, Irão Costa, é uma música mais mexida, Requebra. Ah, então vamos requebrar a música de Irão Costa. Você é obra de arte, das estrelas do meu céu, monumento, um baluarte, da abelha é o mel e o ouro do meu anel, um quadro de pura arte, que eu vou passar o meu pincel. Você é obra de arte, as estrelas do meu céu, monumento. contornar todo o seu corpo até chegar no sul. Você é obra de arte, as estrelas do meu céu, monumento, um baluarte, da abelha é o mel e ouro do meu anel, um quadro de pura arte, que eu vou passar o meu pincel. Você é obra de arte, as estrelas do meu céu, monumento, um baluarte, da abelha. Curvatura, o seu corpo modelar, minha caricatura do seu lado rabiscar, colocar assinatura e mandar lhe entregar. Você é obra de arte, as estrelas do meu céu, um monumento, um baluarte, da abelha é o mel e o ouro do meu anel, um quadro de pura arte, que eu vou passar o meu ao crescer no impressionismo, realismo, modernismo, no barroco surreal, pra poder te desenhar, pintar o taldo no frontal, depois vou te amar de uma forma natural, talvez exagerar como Tarsila do Amaral, no estilo Abapuru, contornar todo o seu corpo até chegar no sul. A noite abriu devagar, sobre o largo em luz acesa, havia um rumor no ar entre o riso e a leveza. Chegaste sem anunciar, como quem já pertencia, e no jeito de olhar, trazias mais do que dizias. Não foi nada de repente, nem promessa por fazer, foi um gesto diferente que não soube conter. Nem excesso, nem palavra por dizer. Foi um tempo sem acesso ao que podia acontecer. E talvez por isso fique mais presente do que foi, como um eco que persiste, mesmo quando tudo dói. E sem querer, ficou em nós um instante inteiro, maior que a voz. Sonho de verão, no que ficou por dizer. Laurita, estamos à escuta de Sonhos de Verão. A gente já sonha com o verão, não é? Mas hoje só estamos com 19 graus, mas o verão ainda bem longe. E a seguir vamos ficar então com o nosso, a nossa Joana de Arca. E vai mais um. Vamos lá então escutar esta linda canção de Joana de Arca. E vai mais um. E vai mais um, que assim aquece o coração. Se há coisa que eu gosto é do povo português, já disse em todo lado até mais que uma vez. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Solidão não.

tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira, como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira, como não vi outra igual. Ora, então estamos à escuta do trio do Amnios, Roseira Enxertada, e a seguir vamos ficar com Olho d'Água, Metra Maria de Glória. Então vamos escutar esta linda canção. Vamos escutar esta bela canção e a seguir a esta canção vamos passar uma página de publicidade e depois continuaremos com a nossa última hora da emissão, que tem por título Viagens da Saudade. Chora e o tempo aprende a girar. Vem Mestra Maria da Glória com seu riso a clarear. Saia rodando no vento perfume de manjericão. Traz nos olhos o mistério e na palavra a direção. Ela pisa firme no chão com rosário e de luz. Quem vem com verdade no peito, Mestra Glória conduz. Oh, gira, gira, Maria da Glória, Mestra antiga do saber. Na dor ela é pura, na sombra aurora, vem ensinar a viver. Oh, gira, gira, Maria da Glória, Mestra antiga do saber.

Só vês os frutos, não vês a verdade. Queres julgar a minha caminhada, mas nunca fizeste nem metade da estrada. Enquanto eu suava, tu rias de mim. Agora que eu subi, queres vir até ao fim. Mas não é assim, não funciona desse jeito. Queres resultado, mas não tens o peito. Falas nas costas, sorris na frente. Falsidade em ti, já vi. Mas torces por dentro. Queres o meu lugar, mas não tens talento. Olha bem, escuta bem, que eu vou falar outra vez. Quem vive de inveja vive a andar para trás. Nunca chega onde eu cheguei. Invejar a minha vida não vai te fazer rico. Enquanto falas, eu construo o meu império. Tu contas histórias, eu conto dinheiro. Tu só reclamas, eu faço primeiro. Queres a minha vida, mas não queres o processo. Queres o topo, mas foges do progresso. Queres aplauso sem merecimento. Queres respeito sem esforço e talento. Tu és comentário, eu sou resultado. Tu és conversa, eu sou focado. Tu és desculpa, eu sou ação. Tu és inveja, eu sou visão. Postas indiretas, cheio de moral, mas na vida real estás sempre mal. Falas de mim para te sentires alguém, mas no fundo sabes que não és ninguém. E dói, né? Ver eu crescer assim, sem precisar de ti nem de ninguém. Enquanto tu perdes tempo a falar de mim, eu só fico melhor também. Queres o meu carro, queres a minha roupa, mas não queres acordar cedo nem sujar a boca. Queres luxo, queres respeito, mas nunca fizeste nada direito. Eu já passei fome, já fui desacreditado, já fui ignorado, já fui deixado, mas nunca parei, nunca baixei. Enquanto duvidavas, eu trabalhei. Agora pareces com cara de amigo, mas quando eu precisei não estavas comigo. Agora queres festa, queres colher, mas na hora de plantar foste correr. Invejar a minha vida não vai te levar além. Quem vive de olho nos outros não cresce também. Se queres vencer, muda a postura, porque inveja é doença e não tem cura. Falas de mim, mas segues cada passo. Sabes da minha vida mais do que eu faço. Criticas tudo, mas copias depois. Quer ser como eu, mas não consegue nem dois. Fica frustrado, fica irritado, porque vê que eu tô sempre avançado. Enquanto tu pares para me analisar, eu já dei mais 10 passos sem te avisar. Direto para ti, sem disfarçar. Se queres a minha vida, eu não preciso provar nada a ninguém. Quem me conhece sabe de onde eu venho. O meu sucesso não caiu do céu. Foi suor, foi luta, foi tudo meu. Então continua aí a falar, que eu continuo aqui a ganhar. Tu perdes tempo com opinião, eu ganho tudo com dedicação. Invejar a minha vida não vai te fazer rir. E continuamos então com Roberto Leal, como é linda a minha aldeia. Isso é verdade, que saudades que tenho da minha aldeia. É tão linda a minha aldeia.

sobre um mar que não tem fim. Trago o teu nome na chama que ainda arde dentro de mim. No cais onde o vento chora, fico ouvindo. Mas não sabe regressar. Há uma luna em minha ventana que repite tu canção. E aunque o tempo não se para, não se para o coração. Então, vimos de escutar Lágrima de Luna e vamos continuar com a nossa música. Esta vez é mais uma música pedida e ela disse para eu passar uma música à minha maneira e espero que ela vá gostar. Então é da parte de Madame Paiva para a sua filha que esteve ontem de parabéns. Então para ela um bom aniversário, já é tarde, é hoje, mas bom, é mais vale tarde do que nunca. E é da parte dos seus pais então que festeja-lhe e que lhe desejam um ótimo dia. E vamos escutar então esta bela canção, espero que seja do gosto dela, que tem por título Mónica Sintra, Vem Dançar Esta Salsa. então viemos de escutar a Mónica Sintra bem dançar desta salsa que foi pedida parte de Madame Paiva. E estamos a ouvir então Marco Paulo, Lágrima de Amor. Esta canção é dedicada a mim mesmo para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcancião 95.2. Então para elas, um ótimo dia, tudo bom e muita saúde. Que me causaste. Quero que saibas que sinto fogo, marcando uma e outra vez este tormento. Eu já esgotei a minha fé, mas não consegues entender. Não digas nada que eu não consinto. Tu já sabes que nesta vida tu se acaba pagando. E ao fugir destino vai chorando mais lágrimas de amor. Tu já sabes que eu só não quero o teu amor porque ele é louco e com certeza ainda vão chorar teus olhos mais lágrimas de amor. Para que sinta meu sofrimento, eu vou dizer-te de forma clara que não é fácil perdoar a quem nos faz assim chorar e nos magoa no mais sagrado. Quero que sinta o que eu passei. Sou eu agora que te trato com desprezo. Teu lugar já foi aqui. Fechei a porta que te abri. Vais ficar só. Eu vou-me embora. Tu já sabes que nesta vida tudo se acaba pagando. E ao fugir do destino vais chorando mais lágrimas de amor. Já sabes que eu só não quero o teu amor porque ele é louco e com certeza ainda vão chorar teus olhos mais lágrimas de amor. Tudo se acaba pagando. E ao fugir do destino vai chorando. Por aí estamos à escuta de Marco Paulo, Lágrima de Amor, que foi por mim mesmo dada por todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão hoje, 14 de abril de 2026. E vamos continuar então com Portugal Bonito, Gilo Amaral, que é pedido da parte de Cefaria para ele, toda a família e para todo o auditório da rádio, para todas as pessoas que conhece e que deseja um ótimo dia para todos. Então vamos escutar Portugal Bonito, Gilberto Amaral. E a Madeira, ó meu querido país, ó minha terra adorada, pois só me sinto feliz quando chego à terra amada. Portugal bonito, ai que tanto adoro, de alegria eu fico, mas às vezes até choro. Ai tanta saudade eu tenho de ti, lembra-me a cidade e a terra onde eu nasci. Música. cada pessoa. Não há gente como a nossa, honesta e hospitaleira, desde o nosso continente, indo aos Açores e à Madeira. Portugal bonito, ai que eu tanto adoro, da alegria eu fico, mas às vezes até choro. Ai tanta saudade eu tenho de ti, lembra-me a cidade e a terra onde eu nasci. Então estamos à escuta de Graciano Sagra, Distantes a Sonhar, e esta música é para o senhor Fernando, o seu camionista, que passa aí sempre de Orleão e que me telefona quando passa aí. Então, para ele, uma boa ruta e tudo bom, um ótimo dia, e também para a sua namorada Emília Lourenço. Vamos então escutar esta bela canção. Vejo o mar, vejo o monte que me dá tanta emoção. Quando acordo sem querer estou a chorar, com tristeza eu canto esta canção. Vejo uma estrela brilhante que ilumina com esperança o coração. Como eu, também ela está distante. Talvez ela também cante esta canção. Chorando saudades e ai, solidão que me matas dia a dia, fazendo da minha alegria uma tristeza constante. Sozinho falo às vezes e sem querer estou a chorar. Rezo a Deus pelos portugueses que, como eu, querem voltar. Recordo as noites à volta da lareira. Recordo o Natal, a Páscoa, até mesmo o São João. Hoje a saudade é minha companheira. Vou cantando baixinho esta canção. Lá, lá, lá, lá, lá, lá.

Ora, então é com esta bela canção que eu vou acabar a minha emissão, que até por título Viagem da Saudade, de terça-feira, dia 14 de abril de 2026. E marcaremos encontro, então, para sexta-feira próxima, que estarei cá com a minha emissão. Tem para aqui o fim de semana à porta. Então até lá, cuidam bem de vocês, aproveitem bem o tempo e a semana, que vai estar bom. E tudo bom para todos. E muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram neste caminho. Então, até lá, bom apetite, tudo bom, boa saúde, e cuidam bem de vocês. E até terça-feira, até sexta-feira, se Deus quiser, se tudo que vai bem, cá estarei de novo ao meio-dia com a missão que tem para o título. Fim de semana à porta. Então, bom apetite e até sexta-feira. Se a cerveja ainda não congelou, aproveita e vamos beber. Tira a cerveja do congelador e vem fazer. Bom dia, 11 horas da manhã no continente e na Madeira, até às horas da manhã nos Açores.